Oi, gente, tudo bem? Então, como foi acordado, a gente iria filmar um estudo de hoje que fala um pouco sobre Yeshua. Tem o vídeo antigo lá na plataforma de oração, né? Que fala sobre o trabalho de Yeshua. Agora eu não consigo lembrar quem foi o Sete encruzilhadas. Sete Encruzilhadas. Então, alguns médicos fizeram algumas perguntas. Eu estou aqui com as perguntas da Juliana. A Juliana, ela tá. A colocação dela, o que ela falou, a mediunidade ela é orgânica, né? Que a gente já nasce com a predisposição para uma faculdade mediúnica, mas aí o questionamento dela é possível a gente desenvolver habilidades que mediúnicas que o nosso corpo não foi preparado ainda, não veio com aquela predisposição, né? Existem várias formas, né, de Mediunidade. mediunidade. Então, ela quer saber se tem como você desenvolver uma mediunidade que você não veio com aquela predisposta para aquela mediunidade. O que acontece com o espírito antes de encarnar, no plano espiritual é acordado que ele vai trabalhar com a mediunidade, que chama de mediunidade com Jesus, mediunidade para o bem. Claro que não são todos os espíritos que vêm com essa missão, porque cada espírito tem uma missão diferente. Tem gente que não vem para trabalhar com a mediunidade, tem gente que vem para levar uma vida, vamos dizer assim, não tão ligada à espiritualidade. Agora, com relação àqueles espíritos que estão sendo preparados para encarnar, para trabalharem com a mediunidade, depende de qual religião ele será colocado. Porque tem uns que vão ser colocados na católica, tem uns que vão ser colocados na evangélica, tem uns que vão ser colocados na doutrina espírita, tem uns que vão ser colocados na Umbanda, tem uns que vão ser colocados no universalismo. Então depende da forma como a qual ele vai trabalhar e de como a mediunidade dele será usada. Se ele vem com uma mediunidade aflorada, ele pode ter algumas faculdades mediúnicas, vamos supor, ele vai ter só a mediunidade da cura e a mediunidade intuitiva, ele só vai ter isso. Mas não quer dizer que ele não tenha as outras faculdades, ele tem todas as faculdades mediúnicas, mas naquela encarnação eles vão abrir só a mediunidade intuitiva e a mediunidade de cura, porque ele veio só para isso, para a cura e a mediunidade intuitiva. Mas dependendo da forma como a qual ele leva a vida dele, dependendo como a forma como a qual ele se dedica no trabalho, vamos supor que ele surpreenda a espiritualidade e fique muito melhor do que a espiritualidade imaginava que ele fosse ficar. Ele determina mergulhar naquele trabalho com afinco, com honestidade, com amor, com carinho, com humildade, com simplicidade. A espiritualidade pode mudar os planos, sim, e abrir outras faculdades mediúnicas nele. Por exemplo, pode abrir a faculdade da psicografia. Pode acontecer de alguém que veio para fazer psicografia desistir. Desistiu, é o livre-arbítrio dessa pessoa. Então eles abrem essa faculdade da psicografia numa outra pessoa que não veio para ter a psicografia, mas essa pessoa está se dedicando muito para substituir aquele que saiu. E outra coisa também, por exemplo, a mediunidade sonambúlica. O que é mediunidade sonambúlica? Mediunidade sonambúlica é a mediunidade para você ter um desdobramento. Só que esse desdobramento ou arrebatamento do espírito e desdobramento é a mesma coisa. Os nomes, só muda os nomes, mas é tudo a mesma coisa. Projeção da consciência, viagem astral, bilocação da consciência, tudo isso é A mesma desdobramento, a coisa. mesma coisa. Tá? Então, se o espírito que está encarnando vem com a habilidade de ter a mediunidade sonambúlica consciente, a lucidez extrafísica e a vidência extrafísica, a mediunidade consciente, desdobramento consciente, o que que é feito lá no plano espiritual? É feito primeiro uma preparação. Há uma elevação da frequência vibratória do seu corpo psicossomático para que ele venha com esta faculdade da mediunidade sonambúlica, do desdobramento consciente. Se lá no plano espiritual ele vier com a faculdade de mediunidade sonambúlica para não ter a consciência, ele vai desdobrar, mas ele não, quando ele voltar para o corpo, ele não vai lembrar de nada. Dificilmente, durante essa encarnação, ele vai poder lembrar. Tá? Só se houver uma mudança de planos muito grande e isso acontecer de repente. Mas dificilmente, se ele veio para não lembrar, ele vai fazer desdobramento, vai fazer um monte de coisa, vai trabalhar no plano espiritual, mas quando ele voltar para o corpo, ele não vai lembrar de nada. O que máximo que ele pode ter é as sensações, voltar sentindo que foi em algum lugar, que fez alguma coisa e tal. Tá? Então, cada caso é um caso. Sim, e no caso, que é outro questionamento que ela fez, é baseado nesse, né, em cima desse, essas habilidades, nessas mediunidades, ela é necessária a intervenção somente do plano espiritual para que seja aberta, para que seja... A intervenção do plano da luz? Sim. A intervenção, isso eu estou falando dos espíritos que estão encarnando para trabalhar com a mediunidade com Jesus. Sim. Mas tem espíritos que tem encarnações que são preparadas pelas trevas. Tem encarnações que são preparadas por espíritos das trevas. Para essa pessoa, para esse espírito encarnar, e ele vai ser conduzido, os mentores dele serão espíritos das trevas. Ele vai ser conduzido por espíritos das trevas. Tá? E eles vão ser levados num centro, por exemplo, num centro onde o centro é dominado pelas trevas, que se diz ser de Umbanda e, na verdade, é centro de Quiumba, de Feiticeiro das Sombras, de Mago Negro. E aí, lá, nesse centro, esses espíritos vão se aproveitar do esquecimento dele e da ignorância dele, tá? Geralmente não estudam, não têm conhecimento, e vão se apresentar para ele como um Exu, Exu Tranca-Rua das Almas, vai se apresentar como Exu Sete Encruzilhadas, vai se apresentar como um preto velho, vai dizer que é o mentor dele e que ele tem uma missão com a mediunidade para trabalhar naquele centro com aqueles espíritos. Ó, você veio para trabalhar comigo, eu sou o Exu Tranca-Rua das Almas, e não é Exu Tranca-Rua das Almas. É um quiumba. Se aproveita da falta de conhecimento. Isso. Da aí pessoa. Aí fala assim, você vai ser meu cavalo. Na verdade, vai ser o cavalo dele, vai ser um objeto de muitas coisas, esse médium. Vai ser um objeto para manter os vícios do espírito, que o espírito vai pedir bebida, vai pedir cigarro. Vou explicar. Vai pedir uma coisa de cada vez. Vai pedir bebida, vai pedir cigarro, que na verdade o espírito quer manter esses vícios. Só que ele não tem mais corpo físico. Então ele vai entrar num processo de simbiose profunda com esse médium para poder beber junto com ele. O médium vai beber, ele vai incorporar no médium e tudo mais, e ele vai beber junto com o médium. Né? Tô resumindo, tá? Sim. Estou resumindo, porque esse processo aí é mais detalhado. E qual é a outra pergunta? Agora sobre Exu. Ela quer saber o seguinte. A Juliana fez uma pergunta. Fala aí. Responde da Juliana. Sempre que quem pede assim, usa bebida e o cigarro nos rituais ali. Todo espírito que pede bebida e cigarro e quiumba? Ó. Pelos meus conhecimentos, pelo que eu sei, espírito da luz não pede bebida nem cigarro. Não pede. O máximo que um espírito pode fazer é pegar um charuto, puxar a fumaça do charuto, mas ele não traga. Ele só puxa e ele joga para fazer tipo uma defumação. Aí tranquilo. Tipo uma defumação, entendeu? Agora aquele que fica, por exemplo... Agora aquele que fica fumando bebendo, mesmo, tragando mesmo, direto, aí, que é um atrás do outro, bebendo que nem um doido, aí já é um espírito das trevas. Não é espírito da luz, não faz isso. Talvez é do médium mesmo, né? Do próprio médium. Mas ele está em sintonia com o médium. É. O espírito... Eu já via no centro, o chefe, manda-chuva... Quando acabou tudo, ele desmaiou, tiveram que chamar a ambulância, porque ele entrou em coma alcoólico. Coma alcoólico. Ele estava encarnado e tomou cachaça. Ele entrou em coma alcoólico. Eu falei, epa, deixa eu me afastar. Eu fiquei no final, eu queria sair, mas me seguraram lá para me mostrar algumas coisas. E ele literalmente entrou em coma alcoólico. A Sandu, na verdade, a Sandu chegou e levou ele. Ele estava em coma alcoólico, ele não tinha ninguém incorporado com ele. Dava para se perceber que não tinha. Que era animismo dele. Animismo, ainda tem isso, tem o animismo. Tem os médiums que Tem os médiuns que se fazem passar por estar incorporados e eles já gostam da bebida, pede, ele faz uma voz diferente, tipo, é uma mistificação, não tem espírito nenhum ali, mas o médium tem uma sede de aparecer, tem uma sede de aplauso, ele quer dar um show para a plateia que está ali, e aí ele finge que está incorporado com um Exu Caveira, finge que está incorporado com outro Exu, alguma outra entidade, começa a pedir bebida, fala um monte de besteira, finge que está adivinhando o futuro dos outros, falando da vida da pessoa, e na verdade não tem espírito nenhum ali. Também existe isso. E as entidades que pedem comida? Mesma coisa. Eles precisam comer? Não, exatamente. É a mesma coisa. Quem precisa é não quem? Não é necessário. Não é necessário. Nada disso é necessário. Ebó, padê, oferenda, tudo isso é totalmente desnecessário. São técnicas espirituais primitivas. Primitivas, não é necessário. É, guia, nada disso. Muitas pessoas perdem um tempo danado se fantasiando toda. Isso, perde um tempo danado se fantasiando toda, fazendo guiazinho cheio de bolinha, fazendo enfeitezinho e tal. É tudo muito bonito, tudo muito bem feito, mas ali é uma perda de tempo muito grande. Porque eles poderiam estar botando a mão na massa, fazendo coisas que realmente tem que fazer, que é um resgate, que é de espíritos trevosos e tal, sendo instrumentos para resgate e tal, para choque anímico, para doação de ectoplasma, para os pretos velhos trabalharem, e eles perdem um tempo imenso nessas oferendas, oferenda para Exu, despacho para Exu, padê. Exu não precisa de nada disso, ele não quer isso. Ele não precisa disso. Isso é tudo totalmente desnecessário. Isso. Da própria mente do médium que precisa. Um médium precisa disso, é um médium que quer. E eu vejo muitos espíritos. Passa para um, passa para o outro, e vem lá de trás, tradição, isso aí. Eu já vi em alguns lugares um espírito incorporou no médium, e o espírito falou, o Exu falou para um pai de santo, para uma mãe de santo. Falou que eles não precisam de nada disso e o pai de santo faz ouvido de mercador e ele continua fazendo aquilo porque muitas das vezes ele ganha dinheiro com aquilo ali é a fonte de renda dele, é sobrevivência, é o trabalho dele, ele trabalha com aquilo, então ele se ele parar de fazer aquilo, fizer, você tem que fazer um padrão, não sei o que vai querer, e ele ganha dinheiro, ele vai perder o emprego dele, então ele mantém, às vezes o próprio pai de santo sabe que não é necessário, mas ele continua fazendo porque aquilo ali é o emprego dele, é a fonte de renda dele. Agora você pode falar um pouquinho sobre a energia de Exu? A energia de Exu? Isso. A energia de Exu é igual ao orixá. Não é um espírito encarnante. É uma vibração. É uma vibração do universo. Uma vibração cósmica. E é uma vibração muito forte. Igual à vibração de orixá. Só que orixá é o polo positivo do universo. Exu é o polo negativo do universo. Esse negativo não quer dizer que é ruim, é apenas o polo negativo. Claridade. Tá? No universo existem os dois polos, negativo e positivo. Isso é normal, tem que ter esses dois polos. E a energia de Exu existe o quê? Existem espíritos que sintonizam com aquela energia, e espíritos encarnantes, seres vivos, né? Um ser. Né, uma criação de Deus com vida, com inteligência, como nós. Então, existem espíritos que sintonizam com aquela energia, por exemplo, de Exu, e ele se manifesta como um Exu, Exu Caveira, Exu Tranca-Ruas e tudo mais, ele diz que ele é um Exu. Exu é a energia, é a vibração. O espírito, quando diz que é um Exu, ele apenas sintoniza com aquela vibração Exu, uma vibração cósmica, uma vibração do universo, tá? Quando diz assim, você é filho de Ogum, você é filho de Oxóssi, você é filho de... quer dizer o quê? Que o espírito daquela pessoa sintoniza com aquela energia. Por exemplo, eu, Pedro, sou filho de Ogum. Eu, Pedro, sou filho de Ogum. Eu sintonizo com a energia de Ogum. Como é que é a pessoa de Ogum? A pessoa de Ogum, ela é determinada, ela quando entra naquele foco ali, ela entra para ir até o final. Quando todo mundo desistiu, o cara ali que é filho de Ogum, ele persiste até o final, né? Então, tem várias características, né, de um filho de Ogum. Geralmente é guerreiro, parte para cima, faz mesmo, entendeu? Fala o que pensa, o filho de Ogum, ele fala o que pensa, ele não segura. Ele não quer nem saber, por exemplo, se vai magoar a pessoa. Ele fala mesmo o que pensa mesmo e não quer saber. É, só que, claro, a gente que está fazendo reforma íntima, mesmo eu tendo essa característica, muitas das vezes eu não faço isso, eu não fico falando o que eu penso. Antigamente, eu falava mesmo tudo o que eu pensava na cara das pessoas. Agora, como eu estou fazendo uma reforma íntima, eu não faço mais isso, eu seguro, tá? E o filho de Ogum, ele tem picos, assim, de energias. Uma hora ele está muito agitado, ele está meio agitadão, e tem hora que ele está numa serenidade, uma tranquilidade, porque tem gente que às vezes me vê, às vezes eu sentindo uma energia muito grande, estou meio agitadão, estou e tal, assim, e tem horas que a pessoa me encontra e eu estou sereno, falando baixo, calminho. O filho de Ogum tem isso, tá? Ele tem essas características. Então, por quê? O que isso quer dizer? Eu sintonizo com a energia de Ogum. Quando eu comecei a incorporar, começou a vir uma entidade uma atrás da outra em mim, não foi, Sabrina? Estava a Sabrina do meu lado, a Sônia estava no telefone, no Viva Voz. Quando eu comecei a incorporar, começou a vir uma atrás da outra, veio Ogum, eu não consegui segurar, não. Porque eu achava que eu nem ia isso incorporar. Isso aconteceu com a Michelle também. Eu achava que começou a vir todos. Aí o primeiro que se manifestou em mim foi o Ogum. E sempre me disseram isso, né? Que eu era filho, sempre me disseram isso. Em todos os lugares que eu já fui, minha mãe ia, falavam isso: teu filho tem um Ogum de frente, mas é aquele Ogunzão mesmo, guerreiro, forte e tal, entendeu? Sempre me falaram isso. Tá, agora... Maria José, passa o microfone para ela. Não, mas pega. Eu sou filha de Ogum. É. Então, aquele lance que eu tava conversando por cima do meu, uhum. Eu acho que não dá. É. E na Umbanda dizem, na Umbanda, Ogum é cavaleiro de Oxalá. Aí. Que é Jesus. Então, ele pertence à cavalaria de Oxalá. E na Umbanda também dizem que Ogum comanda alguns Exus quando estão na terra para guerrilhar a favor, a mão de Jesus. Entendi. Então, essa é a nossa... Às vezes não isso. Dá para segurar. Então, como você tem isso, eu também tenho. O que, que eu estou fazendo? Você percebe? Antes, cara, agora eu estou bem mais, porque é aquela reforma que a gente faz. Então, por isso, nós precisamos fazer isso, porque a gente não pode deixar essa energia tomar conta da gente, senão a gente faz besteira. A gente fala uma besteira para alguém, a gente perde o controle, então a gente tem que manter o equilíbrio. A gente não pode... Essa energia é boa? Ela é boa, mas nós temos que saber usar ela. A nosso favor, porque senão, se ela estiver descontrolada, ela vai contra você. Tu se deixa levar por uma emoção, porque o filho de Ogum se deixa levar por emoção. Se deixa levar por emoção, tu acaba falando besteira. Eu entendeu? Ainda tenho outra, eu sou filha de Oxum. Sim. Que é a mãe amorosa. É um equilíbrio aí, é um equilíbrio. Tá? Então tem um equilíbrio. Então, quem recebe Ogum, no começo ele vem com muita força. Veio, muito. Eu me senti com 4 metros de altura, eu me senti enorme. Ogum, quando vem, ele vem e não consegue segurar a voz, ele não fala baixinho, ele fala gritando mesmo, fala altão. E ele tem um grito que você não sabe nem como você conseguiu gritar daquela forma. Isso aí mesmo. Quem não conhece acha que você está sendo até grosso, violento, mas não é. É a energia dele que é muito forte. Depois ele vai, conforme ele também se amolda à pessoa, a entidade também vai se controlando. Né? Eu acho que aí ele vai, vem, meu agora vem bem mais calma, mas muita força. Uhum. É isso aí mesmo. É assim mesmo. Forte. É isso aí mesmo. Ainda nessa, sobre a energia de Exu, vou fazer um registrinho aqui, ainda sobre essa energia de Exu, tem pessoas que quando ela encarna, né, ela encarna já para trabalhar com a energia de Exu, com aquela afinidade, né? Com a energia de Exu. Mas pode acontecer de um espírito ele não ter afinidade com a energia de Exu e mesmo assim ele trabalhar na linha de Exu? Pode. Pode trabalhar. Ele vai ser preparado para trabalhar. Depende da necessidade do serviço. Ele vai ser preparado. Pode, Deus. A mudança de plano no plano espiritual acontece direto, de acordo com as nossas escolhas. E às vezes de acordo com a necessidade do na local. Na necessidade do serviço. Local. Ah, isso aí. Por exemplo, se aqui existe luz, quem precisa, vai vir, vai limpar depois tudo e vai isso. Acabou. Isso aí, acabou. Necessidade de serviço. Tá, e o Exu... Como é que eles trabalham? um centro de Umbanda, assim? Como é que eles trabalham? Porque eu nunca fui num centro de Umbanda. Depende do centro. Ah, tá. Depende da nação. Da nação. Se ela é branca, ela é calma. Cada uma tem uma característica. Não, não vai, vai ter músicas, por exemplo, mas não vai ter batuque, não vai ter ogã. É que nem o candomblé, tem várias nações, Queto, GG, Angola, a Umbanda também depende do trabalho de cada um. É que como nem cada um na trabalha. Igreja, tem a igreja evangélica, tem a pentecostal, tem a neopentecostal, tem a tradicional, adventista, cada uma. Né, tem igreja que não permite a transfusão de sangue, a outra não se incomoda, porque na Umbanda é a mesma coisa. Tá, tem aquela Umbanda calma, que os pretos velhos vêm calmo, que os exus vêm calmo, que ninguém fuma, que ninguém bebe. É. E tem outras que não. Agora, a outra pergunta da Juliana. Por que que... quais são... Vou pedir para você falar um pouquinho, que eu acho que ela vai entender melhor. Fala um pouquinho sobre Exu de lei. O que que é um Exu de lei? Já foi dito isso aqui em outros vídeos. O Exu de lei é aquele espírito que ele estava no caminho do mal, mas de repente ele conhece o caminho do bem, conhece as leis da Umbanda, geralmente, as leis da fraternidade e do amor. E ele resolve mudar, ele resolve ir para o lado do bem. Aí ele se torna um Exu de lei. É o Exu que estava no lugar, no caminho do mal, e ele vai para o caminho do bem. E aí tem as graduações. Aí ele vai trabalhando, vai aperfeiçoando. À medida que ele vai se aperfeiçoando, trabalhando, fazendo bem, ele vai acumulando muitos créditos, né, com relação à espiritualidade, conhecimentos e tudo mais. Aí ele sobe de nível. Ele pode ir para um Exu coroado, que já é acima. Entendeu? Entendi. Mas isso aí é com o tempo, né? Com o tempo. Entendeu? Agora você pode falar um pouquinho do trabalho dos Exus? O trabalho dos Exus é muito longo. É muito. Você imagina bem, que, por exemplo, bastante coisa. Alguns. Tá, vou falar um pouquinho. O Exu, ele. Existe algo chamado espírito familiar. O espírito familiar, ele não é Exu. Eles podem pegar um espírito familiar, que geralmente é um pai, uma mãe, ou um amigo, ou um primo, uma prima desencarnado, que gosta muito daquela pessoa e quer proteger, né? Só que essa proteção, ela não é uma proteção fortíssima, né? Mas ela está ali e consegue fazer alguma coisa, né? Se acontecer alguma coisa ruim, que vir algum espírito das trevas bem complicado, mais forte do que ele, com mais conhecimento, ele dá um jeito, eles usam máquinas, aparelhos, que eles chamam outros mais experientes, e eles chegam bem rápido, tá, para ajudar. E ele também pode servir para fazer anotações. Como é que a pessoa está levando a vida, o que ela está fazendo, e passa para os superiores. Isso não é Exu, tá? Não é Exu. É um recruta, como se fosse um recruta, não é Exu. Agora, o Exu mesmo é o guardião de casas, guardião... Quais casas? Casas religiosas, seja da religião que for. Ele guarda as casas, faz a segurança das casas para que espírito das trevas não entrem ali como quiumbas para colocar a casa em desordem, né? Pode ser uma igreja evangélica, pode ser uma igreja católica, pode ser um centro de Umbanda, pode ser um centro de Candomblé. Exu não quer dizer que ele só trabalha na Umbanda, ele não tem isso, eles vão em todas as religiões, tá? E também existe o Exu que... aí já é um Exu mais experiente, um Exu com mais conhecimento, um Exu mais, né? Ele acompanha dirigentes, por exemplo, um dirigente espírita, um pastor evangélico. Ele é o guardião daquele dirigente que está responsável por uma comunidade, para a evolução daquela comunidade ali, porque foi acordado no plano espiritual para ele atingir aquela comunidade. Por exemplo, eu tenho tenho uns amigos, uns guardiões que me acompanham, que é o Exu Marabô, o Exu Tranca-Rua das Almas. Eles me protegem, né? Tem que ter essa proteção, gente, porque a gente está encarnado. Se não tiver essa proteção, o Mago Negro vem e acaba com a gente está encarnado, entendeu? Porque eles ficam furiosos por causa do trabalho espiritual da luz, né? O trabalho espiritual para as pessoas evoluírem. Então, existem Exus que guardam bairros inteiros, cidades inteiras, existem Exus que cuidam de um país inteiro, cuida até do mundo. Tem Exu que ele trabalha âmbito mundial. Por exemplo, o Exu Rei, que se manifesta em mim, aquele Exu Rei, ele trabalha com os guardiões do comando superior, os guardiões da humanidade. Trabalha com esses espíritos, porque ele é um Exu que ele é muito graduado. Então, ele toma conta de um planeta inteiro. Né? Ele tem chefe de, não é nem de falange, é chefe de legião, né? de espíritos que fazem o bem. Né? Exu também, por exemplo, Exu que fica nas ruas, guardando as ruas, eles são vigilantes e eles controlam, fazem a vigilância e controlam certas criações mentais inferiores. Existem criações mentais inferiores que ficam pairando determinadas ruas, onde isso acontece nas cidades aí inteiras, principalmente grandes cidades, tá? Que tem muito vício, muita droga, muita bebida, muito roubo, muito assalto. Então, são criadas formas de pensamentos negativas que elas se acoplam nas pessoas que sintonizam com elas. Tá? E esses Exus que ficam nas ruas, eles têm uma espécie de uma arma que emana impulsos elétricos que ele tira da atmosfera, que ele faz um campo de força ali na hora, em volta da pessoa, quando a criação mental vai em cima da pessoa para fazer um processo simbiótico e sugar as energias da pessoa, o ectoplasma, sugar as ondas, se alimenta das ondas mentais das pessoas, o Exu, ele aperta essa arminha e cria um campo de força em volta da pessoa, a criação mental bate e volta. Ou até ela se desfaz, se desintegra. E aí a pessoa fica livre daquela forma de pensamento que iria nela. O Exu também faz isso. Uhum. Tá? Exu também, existem Exu que são verdadeiros magos. Marabô é mago, ele é muito ligado à justiça, muito ligado a Xangô. O Marabô, ele Caveira também faz isso. Desfazem mesmo processos de arquepadia, desfaz muita magia negra, né, contrapartes astrais de ebós que foram feitos para prejudicar alguém, não adianta desfazer a parte física do ebó, porque ali é só um objeto físico, é só uma muleta psíquica, um condensador de energia. O que vale mesmo é o que está no astral. É a contraparte dele, a duplicada dele que está no astral. Tem que desfazer o que está no astral. Então, como caveira. Aconteceu aquele processo que foi trazido para cá, que estava na contraparte astral, foi trazido para ser desfeito. Isso, então eles desfazem magia negra, desfazem arquepadia. Eles são muito bons nisso. Exu, por exemplo, faz também o seguinte: vamos supor, acabou de acontecer um crime aqui na rua entre encarnados e uma pessoa foi assassinada. O Exu só chega depois que aconteceu o assassinato. Ele só chegou ali naquela hora. Já aconteceu tudo, o bandido já fugiu, vamos supor. Ele bota a mão na pessoa que desencarnou assim, ele bota a mão em cima dela assim e ele consegue ver tudo o que aconteceu no momento do crime. Ele consegue ver tudo o que aconteceu e ele consegue pegar o rastro magnético do criminoso que estava em contato com aquela pessoa que é a vítima. Ele consegue verificar o rastro magnético. O que é o rastro magnético? Cada espírito, seja encarnado ou desencarnado, tem uma identidade energética. Uns têm um parecido com o outro, mas nunca é igual. Cada um é como se fosse uma impressão digital. Cada um tem a sua, nunca é exatamente igual. Então, ele, pelo rastro magnético do criminoso que foi embora, o Exu segue esse rastro magnético e vai exatamente aonde o criminoso está. E aí ele faz o que tem que fazer lá. Vai cumprir a lei. Vai cumprir a lei, entendeu? Então, o Exu tem esse negócio também. Ele consegue... não adianta esconder os pensamentos deles, tá? Eles ouvem os nossos pensamentos. Eles ouvem, tá? Eles farejam o seu pensamento. Chama de... Eles têm uma força mental muito grande. Eles têm uma disciplina mental muito grande, tá? Eles têm habilidades de entrar numa dimensão para outra. Eles abrem portais, entram... uma dimensão. O Zé Pilintra, quando chega, que ele chega rodando, ele desaparece, aparece aqui, desaparece aqui. Tipo o Noturno do X-Men, que desaparece. Sim. Fazendo teletransporte. Então, o Exu Zé Pilintra, ele chega rodando. Eu já vi várias vezes aqui na reunião. Ele chega rodando, aí abre uma dimensão, ele desaparece e entra, depois aparece de novo. Ele já foi em outra dimensão, voltou, já está aqui na nossa. Entendeu? Eles têm essa habilidade, tá? E os Exus, eles conhecem como a palma da mão deles regiões do astral inferior. Eles conhecem regiões do astral inferior e eles fazem resgates e tem coisas que só eles podem fazer. Tá? Então, muita gente que tem preconceito com Exu, vai, ao desencarnar, se estiver em apuros, vai, é vai querer, que vai, vai querer muito uma ajuda de um Exu, tá? Eles também conseguem transfigurar a sua forma perispiritual. Olha, eu estou resumindo porque é muita coisa isso aí, senão eu vou ficar falando aqui 3 horas, tá? Eu já gosto de falar. Pois é. É, eles, eles, ela é o Exu, mesma coisa. É um Exu feminino. Então, mas as pombagiras, a gente vai... É, tem um outro vídeo que fala das pombagiras. Aí depois a gente vai falar das pombagiras. Isso. Hoje é só mais porque são muitas falando de Exu, que é Exu Tranca-Rua, da Pelintra. Aí eu queria até que o Pedro falasse um pouco assim, por exemplo. É, deixa eu só terminar essa parte aqui que é importante. O Exu, ele consegue transfigurar a sua forma perispiritual, tá? É, vou dar um exemplo. Vamos supor que ele vai num astral inferior, onde só tem espíritos rebeldes, malfeitores, criminosos, que não adianta doutrinar, não adianta ficar falando mansinho, ô, irmãozinho, vem cá, Jesus te ama, aceita Jesus. Eles vão tragar vocês, tem vão te trucidar. Tá? É, então, é, tem espírito que não tem conversa. Infelizmente, você tem que ser mais grosso, mais, um pouco mais grosso, um pouco mais incisivo. É, entendeu? Então, o Exu, o que ele faz? Ele transfigura a forma, no astral inferior, o que manda é a lei do mais forte. Tá? No astral inferior é assim, é cada um por si, tá? Então, o que que acontece? Quando eles vão resgatar alguém, precisam entrar em algum reduto e lidar com espíritos complicados, eles transfiguram a forma perispiritual deles, eles podem transformar num monstro gigantesco, brutamontes, e gritando. Aí eles ficam tudo com medo, sai todo mundo correndo, e eles fazem o que tem que fazer. Tem que fazer. Entendeu? Então, o Exu, ele sabe fazer isso também. É como você falou, o trabalho de Exu, ele é bem amplo, né? Porque tem isso. Aqueles Exus, como você falou, é responsável por guardar as casas, né? Espirituais. Eles podem ativar processos kármicos. Se a pessoa não melhorar, a pessoa tá, se ela não melhorar, não melhorar o que tem que melhorar. Já tentaram de tudo, não quer melhorar, ele vai lá e ativa um processo kármico, aparece uma doença na pessoa. Aparece um câncer, aparece qualquer tipo de doença, então tem um acidente para poder segurar a pessoa, para poder dar um freio nela. Vamos supor que a pessoa está demais, está exagerando, os danos estão causando, dá um freio, as pessoas têm um acidente de carro, fica numa cama 6 meses lá, parado. Isso aí é Exu que faz acontecer. É espírito das trevas? Então não é espírito das trevas que ele causou o acidente. Não. A ordem vem do alto. A ordem vem dos guardiões superiores de Jesus Cristo e tal. Fala, vai lá, dá um freio naquele cara ali porque tá demais. O Exu vai lá e ativa mesmo o processo kármico. E acontece. Aí, no caso, é o que se chama Exu do karma, né? É, guardiões do karma. Guardiões, eles são agentes karma. Executores do karma. Que nem quando tem que colocar uma pessoa no caminho da outra. É Exu que faz isso. Pomba gira, Exu faz isso. Eles colocam a pessoa no caminho da outra. Eles fazem as coisas acontecerem. Eles fazem. Lembra que está lá no Kardec, os espíritos vos dirigem? Sim. Eles te dirigem para chegar em determinado lugar. Você acha que é você. Eles te levam. Pô, me deu uma vontade de ir no shopping. Ah, eu vou dar um rolê no shopping. Vou dar uma volta no shopping. E aí ele faz isso com a outra pessoa, faz isso com você e faz isso com o teu sexo oposto lá, para vocês se encontrarem, porque tá na hora de vocês se encontrarem. Vocês vão se encontrar, entendeu? E vai ter um relacionamento, porque vocês têm que ter um relacionamento para acertar algumas coisas. E eles conseguem ativar um negócio na sua cabecinha ali, na sua cabeça, eles vão lá na sua cabeça, eles conseguem ativar um negocinho lá na sua cabeça que faz você se apaixonar. Você se apaixona pela pessoa, fica louco pela pessoa, só que muitas das vezes essa pessoa... ela é um inimigo seu, um desafeto do passado. E vocês têm que se acertar. E está no planejamento para vocês serem marido e mulher. E aí, no início, o que o Exu vai fazer? Ele vai mexer nesse negocinho na sua cabeça. Um vai se apaixonar pelo outro. Os dois se apaixonam loucamente. Aí, no início, parece que é maravilhoso, que é lindo e tudo mais. Só que na convivência, o negócio começa a mudar. Começa a ficar ruim. Só que aí, quando se der conta disso... já casou, já teve filho, já está tudo formado, e aí vocês têm que se acertar. Porque a paixão é assim, tá? A gente se apaixona por uma pessoa, ah, passou a pessoa da minha vida, é o amor da minha vida. E muitas das vezes é um desafeto seu do passado, desafeto mesmo, um inimigo seu, e você se apaixonou justamente para vocês se acertarem. Eles fazem você se apaixonar para você se acertar com essa pessoa. E a paixão, ela não é igual ao amor. O amor, ele dura eternamente. A paixão, ela acaba. Então, essa paixão, gente, ela vai acabar. Vai acabar. No início vai ser maravilhoso. Vocês vão ficar agarrados o dia inteiro. Não vai, vai ser um grude danado. Mas depois essa paixão vai acabar. Aí é que vocês vão se dar conta de como se acabasse a ilusão. E aí vai começar as brigas, vai começar o desentendimento, porque são inimigos do passado. Aí vai falar assim, poxa, quando a gente era, tanto tempo atrás, a gente era tão apaixonado e agora está assim, são inimigos do passado, tem que se acertar. É verdade. Entendeu? Então Exu faz tudo isso. Tudo isso são eles que fazem. É, ou seja, o trabalho de Exu é muito, muito mais amplo do que se pensa. É muito mais amplo, muito, muito, muito. Tem muitos seres de outros planetas, evoluidíssimos, seres de outros orbes que estão aqui para ajudar na evolução do nosso planeta, que eles se manifestam como Exu num centro de Umbanda, eles se manifestam como Exu. Seres de outro planeta. É, tem mestres ascensionados da Fraternidade Branca, por exemplo, e eles se manifestam como Exu. Entendeu? E a pessoa nem imagina que tem um espírito ali, uma evolução absurda, para poder ajudar aí no nosso progresso, trazer um conselho, né, para as pessoas evoluírem, para as pessoas crescerem espiritualmente, para que haja evolução na Terra. São auxiliadores. Mas eles não vão fazer você evoluir, eles só vão dar o caminho, eles vão dar o conselho. Quem tem que evoluir, quem tem que se dedicar é você. É. Entendeu? Eles não vão fazer ninguém evoluir por eles mesmos. Entendi. Só para, porque o próximo estudo vai ser justamente sobre as pombagiras, dá só uma palhinha sobre o que a Maria José falou, sobre as pombagiras, mas não se aprofunda muito não, só dá só uma palhinha para que a gente possa... São guerreiras, são guardiães, não são espíritos de antigas prostitutas, mulheres da vida, não é nada disso, elas são muito cultas, são muito educadas, elas são muito amorosas mesmo, tá? Elas são guerreiras do bem, tá? São ótimas guerreiras, inteligentíssimas, elas têm postura, têm compostura, são educadas, não falam palavrão, não gritam. O máximo de um grito que ela vai dar é quando ela chega, um gritinho, mas depois para, tá? Elas são muito educadas e elas trabalham muito nas questões emocionais, tá? Elas regulam as suas emoções, trabalham nas suas emoções para suas emoções ficarem equilibradas, elas são muito boas nisso, são verdadeiras psicólogas do astral, elas conhecem bem a mente humana, muitos espíritos que desencarnam aí, que estavam encarnados e desencarnam e vão para o umbral por causa de crimes passionais, crimes, matou o outro que roubou minha mulher, é apaixonado e tal, elas resgatam muitos desses espíritos que cometem crimes passionais, elas trabalham muito no resgate desses espíritos que têm problemas com sexo promíscuo, vício em sexo, elas vão num umbral lá no astral inferior e resgatam muitos desses espíritos que têm vício em sexo, elas conseguem desmembrar todos os seus corpos sutis e tirar processos cancerígenos do seu corpo mental que foram causados por causa de rancor. Pessoa que guarda rancor durante muitos anos, isso causa processos cancerígenos, como se fosse um... É câncer do espírito, é um câncer... Como é que eu vou explicar? É um tumor que é causado no espírito, como se fosse um câncer do espírito mesmo, que reflete no corpo físico. A doença do espírito reflete no corpo físico. E aí causa um câncer, materializa um câncer no seu corpo físico. Ou seja, elas vão na causa. Muitas das vezes é você próprio que causou aquele processo cancerígeno, porque você ficou alimentando um rancor durante muitos anos. Você não liberou o perdão, você não esqueceu aquela situação. Você tem um rancor aí durante 20, 30, 40 anos, um rancor que você guarda, e se cria um processo cancerígeno por causa desse rancor que você guarda. Por isso que não é bom guardar rancor. Então, quando você desencarna, esse processo cancerígeno, mas o meu corpo morreu, já vai embora com o corpo. Não, esse tumor veio do espírito, veio do corpo mental. Então, o que ela faz lá no plano espiritual? Ela desmembra os seus corpos sutis, ela separa. A Pombagira faz isso. Tem hospitais no plano espiritual, comandados lá por Eurípides Barzanulfo e Bezerra de Menezes, que essas pombagiras, elas separam os seus corpos sutis, vai direto no seu corpo mental e elas desfazem o tumor. Tá? E aí depois elas juntam os corpos, a pessoa desperta com o tratamento e a pessoa depois se sente muito mais leve, se sente muito melhor, porque foi tirado aquilo dela. Existem também antibióticos nesses hospitais para ajudarem também a desfazer esses processos, medicamentos. Tá? E as pombagiras fazem isso, elas ajudam muito você a ter o equilíbrio emocional, né? Elas desfazem criações mentais. Vamos supor, na rua, uma briga, uma discussão, é, de, uma, de um grupo com outro grupo, tá vendo que o negócio ali vai ficar feio, eles vão se atracar, vai ter é, brigalhada física e tal. O que, que ela faz? Ela ali, ela, as criações mentais, que são as formas de pensamento que são criadas pelas próprias mentes das pessoas ali que estão querendo brigar, as formas de pensamento inferiores, que são alimentadas por aquelas emoções daquelas pessoas e os pensamentos daquelas pessoas, que as criações mentais, elas vão ficando cada vez mais robustas, tá? De acordo com os seus pensamentos, de acordo com as suas emoções, porque as suas emoções, elas, é, a emoção é o que dá vida a toda a criação mental, a toda forma de pensamento, ela é alimentada pelas emoções, tá? Então, quanto mais você sente aquelas emoções negativas e aqueles pensamentos de que quer brigar e tudo mais e não se equilibra, essas formas de pensamento que estão saindo daquelas mentes ali, na hora, elas vão sendo ficando cada vez mais robustas. E elas acoplam na sua aura, elas acoplam no seu campo mental para poder incitar mais ainda aquelas emoções de que quer brigar porque ela quer sobreviver. Ela sobrevive daquelas emoções. Então, vai incitar mais ainda aquilo. A pombagira vai lá e ela desfaz todas essas criações mentais e ela começa a trabalhar na emoção de todo mundo ali para as pessoas acalmarem os ânimos. Por isso que às vezes vem alguém que elas conseguem trabalhar melhor, porque é uma pessoa um pouco mais equilibrada. Já percebeu que nas brigas sempre tem alguém que é aquele apartador? Que isso, gente? Para aí. Não, que isso? Vamos se acalmar, gente. Vamos se acalmar. Então, a pombagira está ali já trabalhando nessa pessoa, para a pessoa com carinho e tal, para que não haja uma desgraça. Entendeu? Aconteceu. Eu trabalhava numa multinacional e a minha pombagira sempre pediu duas coisas: tenha uma rosa branca na sua mesa e uma rosa vermelha. Uhum. Uma vez eu mandei perguntar a ela, eu eventualmente perguntei por quê. Ela falou assim: porque as rosas quebram muita desarmonia. Entendi. Eu botava, toda segunda-feira eu comprava e botava. Foi numa segunda-feira, estavam duas rosas lindas. Começou uma briga dentro do meu departamento, mas uma briga horrível entre gerentes, gerentes de primeira linha, estavam abaixo do diretor, mas só faltava um xingar a mãe um do outro. Entendi. Aí aquele negócio, eu só vi meu solitário caminhar e espatalar no chão. As rosas ficaram negras, porque na hora eu só falei assim: minha moça, segura essa briga. Mas foi quando caiu no chão e as rosas ficaram pretas, cada um voltou para sua sala. Eu peguei as flores, joguei fora. Na hora do meu almoço, eu fui, comprei outra, botei lá. Aí tudo se acalmou. E eu já reparei isso, né? Quando eu coloco, que eu estou muito agitada, e coloco flores na minha casa, as flores morrem. Eu posso comprar a rosa mais linda que houver, que elas murcham, principalmente se for rosas. Mas murcha mesmo, uma coisa assim incrível. E outra época não, eu compro dura a semana inteira as flores. Entendi. Mas quando está muito carregado, que eu estou muito bem assim, muito carregado, as flores realmente absorvem tudo. E foi ela que é uma técnica para usar a natureza, né? Para usar a natureza. Tanto que ela trabalha sempre com muitas rosas. Ela gosta de trabalhar com a natureza, flores. Gente, ela absorve, realmente ela dá uma limpada, ajuda a limpar a aura, mas não adianta você continuar sendo a mesma pessoa. Você tem que se reformar internamente. Se você continuar com os mesmos pensamentos, com as mesmas emoções, com a mesma forma de ser, não adianta, vou dar um mergulho na praia para limpar a minha aura. Quando você sair da praia, se você continuar do mesmo jeito, você vai sujar todo de novo, tá? Então é você que tem que ser o médico da sua alma. Você se cura, você que tem que fazer o processo de autocura. E os estudos contribuem muito nisso, estudos de livros psicografados que ajudam a fazer a reforma íntima. Os conselhos estão todos lá, tá? E você não pode só ler aquilo e gravar na sua cabeça, você vai virar um expert, você dá uma palestra espírita, sabe tudo que está ali, as pessoas ficam maravilhadas com o que você passa para elas, mas você não aplica aquilo em você. É. Aí não adianta. Você tem que ler, entender e aplicar na sua vida. E existe pombagiras, existem falanges de pombagiras que cuidam dos animais, tá? Dos animais, principalmente gatos, cachorros, mas geram animais em geral. Elas zelam pelos animaizinhos, animaizinhos, principalmente animaizinhos que sofrem maus tratos, que são assassinados cruelmente pelo ser humano. A pombagira vai lá, pega o espíritozinho dele, tá? Porque, principalmente animaizinhos que foram torturados, ela vai lá, pega o espíritozinho do animalzinho, leva, tem uma colônia especializada só para receber espírito de animaizinhos, de cachorrinhos, de gatinhos, de vários animais, esses animais aí que são torturados, que são, são, as pessoas judiam muito, os animaizinhos desencarnam, elas pegam o espíritozinho dos animaizinhos, levam, cuidam com muito carinho, com muito amor. Existem as samaritanas, pombagiras samaritanas, também tem muita, tem uma falange de pombagiras que elas cuidam de pessoas que cometeram suicídio com muito carinho, com muito amor. Gente, a pessoa que cometeu suicídio tem muito, a aparência perispiritual de um suicídio eu já vi, é muito feia. Tá? Muitos deles no seu corpo astral fica saindo vermes, milhões de vermes na cabeça. Elas vão lá, pegam esses espíritos na hora que eles têm que ser resgatados, elas ficam catando os vermezinhos, tirando, fica limpando ele todo com o maior carinho, com o maior amor. As pombagiras fazem isso. Então, tira esse negócio da cabeça de que pombagira é demônio, de que pombagira é capeta, de que Exu é capeta. Não é, são espíritos de luz. O que existe são espíritos das trevas, que querem denegrir a imagem dos verdadeiros Exus, dos espíritos de luz, que se fazem passar por Exu e enganam mesmo, se aproveitando da ignorância das pessoas que não têm o conhecimento. Tá? Principalmente em igrejas evangélicas. Para que eles fazem isso? Vão lá na igreja evangélica, os quiumbas, espíritos obsessores das trevas, e eles incorporam, por exemplo, num irmãozinho lá, o irmãozinho fica todo com a mão para trás e xingando, sou eu que faço ele usar droga, sou eu que faço ele fumar, sou eu que faço ele beber. Aí o pastor pergunta, quem é você? Eu sou o Exu Tranca-Rua, eu sou o Exu Caveira. Quer dizer, é um espírito das trevas que está ali, que está querendo denegrir a imagem dos Exus ali para os irmãos evangélicos. Para que, gente, que eles fazem isso? Para ficar essa briga do evangélico com o bandista. Para dizer, o evangélico ficar falando, você serve a demônio, você serve a capeta, entendeu? E ficar aquela briga de irmãos de fé. Eles estão servindo o mesmo Deus. Tanto um bandista como um evangélico estão servindo a Jesus Cristo, os dois a seu modo. A seu modo. Tá? O que tem que haver ali é uma união sem eles precisarem se fundir. Uma união sem fusão, são distintos, sim, mas sem se separarem. Eles podem trabalhar juntos, cada um respeitando sua crença, cada um respeitando a sua forma de trabalhar. Tá? O que, que esses espíritos querem? Que haja essa separação, essa briga de um bandista com o evangélico, de um evangélico com a pessoa do candomblé, de um bandista com o espírita. Porque com a separação não há união. Como é que vai ter fraternidade, mundo regenerado, essa separação, um brigando com o outro? Não tem como ter mundo regenerado assim, entendeu? Então, o que eles querem é isso, que é atrasar o progresso da humanidade, se aproveita da ignorância das pessoas. Ignorância que eu estou dizendo, gente, não é burrice, não, do pastor, não. É porque o pastor não tem esse conhecimento, porque o pastor não estuda esses livros, ele só fica na Bíblia, ele fica mais na Bíblia. Então, ele não tem esse conhecimento. Aí, esses espíritos se aproveitam da ignorância do pastor, da pastora e dos fiéis, que também não se interessam em ler aquele livro, porque se você botar um livro que fala de Exu na frente de um evangélico, ele fala, não, vou nem olhar, porque isso aí é coisa de demônio, vou nem olhar. Aí está outro problema também, o julgamento sem ver o conteúdo do livro. Ele já julga, só porque está escrito lá Exu, ele não vou nem olhar. Quer dizer, ele julga sem ter o conhecimento, nem sabe o que tem ali dentro. E tem um outro problema, mesmo que ele leia e ali estejam informações lindas, maravilhosas, ele vai ler o livro todo com atenção, e ver a informação do Tuboso, ele vai dizer outra coisa. Nossa, como o demônio é astuto! Como o demônio engana bem! Ele vai dizer isso. Como o demônio é astuto! Entendeu? E aí, gente, é difícil o negócio. Difícil. É difícil. Então, E como é que vai ser essa história? Até quando nós vamos ficar assim, essa separação, essa briga, né, de um bandista com o evangélico? Por quê? Existem os centros que são comandados por quiumbas. E nesses centros tem matança de animal, tem muita bebedeira, muito cigarro. Aí o evangélico vai lá ver aquilo, aí fala, olha lá, tá todo mundo com demônio. E um centro de Umbanda de verdade não é assim. Não tem matança de animal, ninguém não fica falando palavrão, não tem bebedeira de cachaça. Um umbandista de verdade, ele é equilibrado, ele faz reforma íntima, ele absorve o evangelho para ele e ele põe em prática, ele faz caridade, ele é fraterno, ele trabalha para ser fraterno o máximo que ele puder, ele faz caridade, ele faz doação de comida também, de cesta básica, dá agasalho para as pessoas, vão nas ruas, da doação de agasalho, eles fazem tudo o que o evangélico faz. A sua forma de trabalhar que é um pouco diferente, mas os dois servem ao mesmo Deus. Então não confunda um verdadeiro centro de Umbanda, um verdadeiro centro de Candomblé, onde se faz o bem, com um centro que se diz ser de Umbanda e não é. Ali está sendo comandado por um mago negro e eles são astutos, eles enganam. Entendeu? Então, nós não podemos generalizar. Nós não podemos generalizar. Entendeu? Assim como existem igrejas evangélicas que é comandada por demônio, é comandada por mago negro. É comandado. Disputa, briga, sede de poder, sede de aplauso. O cara quer, ele quer muito mais ser um pastor, ser um presbítero, do que fazer ali o que tem que ser feito. É aquela necessidade de aparecer, de ser ovacionado como enviado de Deus, né, para querer aparecer. É, dinheiro, enriquecem com a religião, enriquecem com milionários, com o dinheiro dos fiéis, entendeu? Do dízimo, né? Essas pessoas, elas estão adquirindo um processo kármico que vocês não queiram nem imaginar, um processo kármico horrível, que vai demorar muitas encarnações para quitar aqueles débitos, fora o tempo que ele vai ter que permanecer no astral inferior, no abismo, nesses lugares, entendeu? Porque agora parece que está tudo bem, mas depois que desencarnar, o negócio fica feio. O negócio fica feio, porque lá no astral inferior, o buraco é mais embaixo. Lá o bicho pega, entendeu? Pode fazer outra pergunta aí. Não, na verdade você fez uma colocação que, com relação a uma palavra que é muito complexa. Cada um interpreta da sua forma, cada um vê da sua forma. E eu cheguei a ver alguns comentários a respeito dessa palavra. E eu fui pesquisar sobre o que significa essa palavra. Deixa eu só procurar aqui. Você quer conhecer um centro maravilhoso? Quero. Frei Luiz. Então, mas é espírito, não é Umbanda. Tem Umbanda, quem disse que não? Dentro do Frei Luiz tem tudo. Não, dentro queria ir no centro de Umbanda mesmo. Dentro do Frei Luiz. Você quer ir no centro de Umbanda? Você quer conhecer? Conhecer. É, a gente conhece um centro sério. A gente pode levar, mas só que eu acho que está fechado por causa da pandemia. Está fechado. Onde é? Entendeu? Eu não sei, sabia qual é o... É aqui na... Mas está fechado por causa da pandemia. Mas está fechada. Está fechado. Você sabe o nome? Eu não sei se a gente pode falar no vídeo. Tudo bem. Mas o Frei Luiz, ele lá dentro tem de tudo. O Frei Luiz é muito grande. Eu já passei lá em frente. Eu nunca fui lá, minha mãe já foi, diz que é muito bom. Muito bom, é um trabalho sério que é feito lá, muito bonito. Ele só onde você passa por uma triagem. Então eles veem, se você for para ir a Umbanda, eles vão te caminhar para a sala de Umbanda. Se você for para a cura, eles vão te caminhar para a cura. Se eu estou em pé, eu agradeço lá. Eu fiz 2 anos, eu fiz cirurgia de cirurgia espirituais. E tem um detalhe, eles terminam na hora certinha. E é lindo o término. É muito bonito. Lá eles têm de tudo. Eles têm a Umbanda e têm a espiritualidade branca, que é a cura, é o tratamento, entendeu? Eles têm. Agora eu vou só falar sobre essa palavra, que o Pedro até falou, depois ele consertou. É demônio. Tá? Eu fui pesquisar, porque eu vi a religião evangélica, todo espírito, né, das trevas, Satanás, vamos dizer assim, é demônio. Mas vamos ver o significado da palavra demônio, porque ela é um substantivo masculino. Né? É, para os antigos, é uma palavra de origem grega, daemon. É, né, etimologia de origem palavra grega, daemon, e para os antigos é uma divindade, é um gênio bom ou mau, tá? É um espírito bom ou mau. Exatamente, qualquer espírito. Não quer dizer, daemon não quer dizer que seja mau, gente. Aqui está dizendo que o espírito, um gênio bom ou mau, que presidia os destinos de cada homem, cidade ou estado. Tá? É, para os modernos e os cristãos, seja na religião, é anjo caído, diabo, espírito maligno, gênio do mal. Então, isso na religião. Tá? Só que ela é uma palavra grega. Então, na verdade, demônio, ele tanto pode ser um espírito bom como um espírito mau. Então, quando se fala demônio, como foi muitas vezes que falou demônio, mas não citou se era bom ou mal nos vídeos. Não falou isso. Que eles quiseram, muitas das vezes eu ouvi Pai João falar demônio se referindo a um espírito. A um espírito, não que ele fosse ruim. Por quê? Ele usou a palavra de etimologia grega, daemon. Então, gente, a gente tem que pesquisar, a gente tem que entrar no... Deus não cria demônios. Demônio não existe. Deus não cria anjos. Deus cria espíritos simples e ignorantes. E o espírito, pelo seu livre-arbítrio, escolhe se ele quer seguir o mal ou o bem. Existem espíritos com aparência demoníaca. Sim, eu já vi, com chifre, com dentes, verdadeiros demônios. Então, mas sabe quem está ali? Quem está ali é um espírito de um ser humano que escolheu estar no mal e ele perde a forma humana, porque no plano espiritual, o corpo astral dele externa como ele é por dentro. É que... Se ele é puro ódio, pura raiva, pura soberba, pura inveja, tudo de ruim, isso é externado na sua aparência perispiritual. Ele perde a forma humana. E também ele pode se transfigurar. Ele pode se transfigurar, tomar aquela forma para botar medo. Às vezes ele não tem aquela forma. Tá? Assim como um demônio, como muitos dizem, né, espírito das trevas, ele pode se mostrar como um homem muito bonito, muito bem trajado, com o cabelo bem cortado, falar manso, ser muito educado, e é um espírito das trevas. Tá? É um hipnólogo muito forte, com força mental, com disciplina mental, magnetizador. Eles têm muito conhecimento, muitas experiências, eles enganam mesmo. Enganam mesmo. Se o cara não tiver uma posição reta ali, eles tragam. Tá? Então, não existe demônio, são seres humanos que escolheram o mal e estão há milênios, séculos, milênios na maldade, estão lá no abismo. Né? Mago Negro não é um demônio, ele é um espírito que escolheu estar no mal, é um espírito como todos nós, que escolheu estar no mal, proveniente deste orbe, na verdade são provenientes de outros orbes planetários, tá? Que veio aqui para a Terra através de exílios planetários, através do degredo, e escolheram o mal, tá? Então, é assim que as coisas funcionam. Por exemplo, eles dizem nomes. Né? Tava uma luta aí para a gente botar o vídeo do aborto. Tá? Eles não queriam. A gente conseguiu botar. O vídeo entrou na terça-feira. Na terça-feira mesmo, no mesmo dia, eu voltei para casa com a Sabrina. Nós fomos dormir. Quando eu dormi, o que aconteceu, Sabrina? Quando eu peguei uma cochilada, eu desdobrei. Quando eu voltei gritando e sentindo uma sensação horrível, pressão no coração, no peito. Minhas pernas ficaram fracas. E eu falei, ferrou, está acontecendo alguma coisa, estou passando mal, não era tudo espiritual. Aí vocês vão perguntar, quem era? Era um mago negro. Com um monte de capangas que estava com ele, eles queriam causar o meu desencarne. Eles estavam com um ódio mortal de mim. Aí vocês vão falar, cadê os seus protetores? Seus protetores não estavam ali para impedir isso? Estavam. Sabe por que isso aconteceu? Eles não conseguiram provocar meu desencarne e nem nada de ruim em mim. Eles só conseguiram sentir aquela sensação de morte, um monte de coisa que eu senti de ruim ali, que foi bem ruim mesmo, mas ficou só nisso, porque eles só puderam colocar a mão em mim até onde eles podiam, até onde era permitido por Deus. Mas sabe qual era o propósito disso? Resgate. A espiritualidade permitiu que eles fizessem isso, eles acharam que tinham conseguido entrar, e aí foi feito o resgate deles, que eu vou explicar como é que foi. Tá? Esse mago negro, o nome dele é Antrot. Tem um vídeo gravado com a manifestação dele em mim, E nós vamos colocar no canal, tá? Tem um vídeo, ele, o nome dele é Antrote, mas ele também se denomina Mefistófeles. Ele se denomina Mefistófeles. É um mago negro perigosíssimo, é um chefe de facção de magos negros, ele tem uma legião de espíritos das trevas que ele comanda, tá? De sombras, tá? Que são espíritos das trevas que eles comandam, que é o exército deles, o exército das sombras, e eles estão furiosos com esse trabalho que nós estamos fazendo aqui, porque nós estamos divendando todas as tramas do astral inferior, nós estamos contando para vocês como é que eles trabalham, como é que funciona, como é que eles trabalham nas mentes, e eles estão furiosos. Então eles foram lá me atacar, ele foi lá me atacar para causar o meu desencarne, eles queriam raptar o meu espírito, ele queria levar meu espírito, tá? E aí o que a gente fez? A gente ligou para Jace, ligou três médiuns daqui da casa, e eles ajudaram, fizeram um campo, a gente não viu a voz no telefone e tudo mais, e aí me veio a intuição, a inspiração do alto. Eu apliquei uma técnica que eu aprendi com os imortais, tá? Aprendi essa técnica com os imortais. Só que, gente, para fazer essa técnica é necessário um ingrediente importantíssimo. Você precisa sentir amor por eles. Vocês conseguem isso? Sentir amor pelo mago negro que estava me atacando e sentir amor por todo o exército que estava com ele. Se você conseguir sentir amor por eles, você pode fazer essa técnica que eu vou dizer agora que eu fiz. Ela só funcionou porque eu senti amor por eles. Por que você sentiu amor por eles? Se eles são criminosos e tudo mais. Se eles são magos negros e sombras e tudo mais. São espíritos que estão doentes. São filhos de Deus. É criação de Deus. Jesus não falou amar o teu próximo como a si mesmo? Então pronto, eles são meus irmãos. Não importa o que eles estão fazendo. Eles estão nesse momento. Eles vão mudar. Eles vão para a luz. Pode demorar milênios, mas ele vai chegar uma hora que eles vão para a luz. Então, nós não podemos julgar e nem ficar com ódio deles. É claro que, às vezes, nós temos que, com esse tipo de espírito, temos que ser incisivos. Mas ser incisivos, às vezes falar alto, até gritar, não é com ódio. Não quer dizer que eu estou fazendo aquilo com ódio. Eu estou gritando, estou falando alto, estou sendo incisivo, mas eu não estou sentindo ódio dele. Eu faço isso sem sentir ódio. Jesus Cristo já gritava também com os fariseus, chamava de hipócrita, ele gritava, ele berrava. Mas ele estava berrando, mas ele não sentia ódio deles, ele amava eles. É isso que as pessoas têm que entender. Você exercer, tá? Autoridade. Então, o que que acontece? O que que eu fiz? Qual é a técnica? Eu fiz uma oração, me liguei com Deus, tá? E eu imaginei com a mente, tudo é mental, tá? Tudo é mental. O que liga na terra, liga no céu. Se liga com Deus, de coração. Tem que ser de coração, senão não vai. De verdade, eu imaginei uma luz vindo do alto e eu pedi para essa luz, eu pedi para Deus, para essa luz ir sobre todos eles, sobre o mago negro e sobre todos os seus capangas. Eu pedi para essa luz penetrar o corpo mental deles, tá? E eu pedi para eles lembrarem da encarnação, qualquer encarnação, a qual eles estivessem com quem eles mais amavam, num momento muito feliz, com a sua família, com a sua mãe, com seu pai, com os seus filhos, num momento de muita felicidade e alegria. Sabe por que eu fiz isso? Porque o mago negro, ele faz uma lavagem cerebral nesses espíritos. Ele tira todas as lembranças deles, das encarnações deles, principalmente as partes às quais eles tiveram momentos de amor e de alegria. Eles não lembram mais porque o mago negro tirou as lembranças. Quando eu fiz isso, a luz penetrou o corpo mental deles e eles lembraram de momentos da vida deles enquanto eles estavam encarnados. Momentos felizes, que eles estavam com a mãe, com o pai. Sabe o que aconteceu? Foi feita uma regressão ali. Tá? O que aconteceu? Eles foram resgatados, porque eles lembraram de determinadas encarnações em momentos felicíssimos com a família. E aí, o que eles sentiram? Amor no coração. Amor. E aí, aquilo dali acabou com o transe hipnótico que o Mago Negro fez neles. O transe hipnótico deles saiu e se manifestou um deles em mim. Não foi, Sabrina? E começou, e eu senti o que ele estava sentindo. Ele chorando, eu incorporei as meninas no telefone, no Viva Voz, Sabrina do meu lado, e ele falando, mamãe, mamãe, mamãe, porque ele lembrou da mãe, o espírito das trevas. Mamãe, ai minha mãe, eu quero minha mãe, e tal. Foram todos resgatados por causa de uma oração que foi feita com amor, sem julgamento e sem sentir raiva dele. Uma oração. É por isso que a gente costuma dizer que a oração pode muito em seus efeitos. Isso, uma oração pode muito em seus efeitos, mas ela tem que ser feita de coração. Não adianta falar só da boca para fora, você tem que sentir. Você tem que sentir o amor pela pessoa. Aí ela faz efeito. É. Tá? É uma magia? Sim, é uma magia. Oração é uma magia. Só que é uma magia do bem. Pro bem. Uma magia branca. Uma magia branca. Então essa foi a técnica. Foi feita tipo uma regressão ali, que eu aprendi com os imortais. Mas ela só tem efeito se você fizer. Só tem efeito se você fizer com amor. Foi o que aconteceu. Tá? O Mago Negro não foi pego, tá? Ele fez um campo em volta dele e essa luz não penetrou. Aí vocês vão dizer, pô, então o negócio não foi tão forte assim. É não, não estava no é tempo porque dele. Não está na hora dele, não está no tempo dele. Porque se Deus quisesse ali, a luz ia penetrar o Mago Negro sim, e ele ia lembrar da encarnação dele também, de momentos de amor. Só que não é a hora do resgate dele. A hora dele vai chegar, tá? Ali, o que a espiritualidade queria? Queria o resgate ali de uma parte do exército deles, uma boa parte do exército dele que foi resgatada, tá? Exatamente. Mas a hora dele vai chegar. É. Então, gente, tem mais alguma pergunta ou acabou? Não, acabou. O próximo estudo, então, que a gente vai fazer vai ser sobre as pombagiras. Eu já andei pesquisando aqui sobre um vídeo na plataforma de oração. O que nós estamos fazendo e que eu recomendo que todos façam. Então não pense, vocês, gente, que a gente não estuda os vídeos da plataforma de oração. A gente estuda. Nós estamos reavendo os vídeos de novo, desde o início. E esse debate é justamente de cada vídeo que o irmão incorporou no Pedro e trouxe os conhecimentos, trouxe o estudo. Então a gente assiste os vídeos. Cada médium assiste os vídeos. Hoje não puderam, alguns não puderam vir, mas esse vídeo vai para eles também, para que eles possam participar, né, do estudo. Então a gente está vendo, estudando, e isso aqui é o debate. O Pedro está trazendo conhecimento de novo, né? E cada médium estudou, Maria José estudou, eu estudei, Juliana, André, Sônia, né, outros médiums também. Então eu recomendo que vocês façam isso. Né? Vai lá nos vídeos da plataforma, volta lá atrás. Os primeiros vídeos, que tem muito conteúdo ali. Volta lá atrás, vai lá nos primeiros vídeos, começa, como diz, maratonar. Né? Então começa a assistir. Assiste, vai em outros canais, vai no Google, vai procurar informações também, né? Vai procurar outros conhecimentos para você somar com o que você escutou ali, né? Isso é muito importante, que é assim que se estuda, é assim que você agrega conhecimento, né? E junto, anexado a esse vídeo que está indo, né? A gente está voltando de novo a fazer esse estudo, né, dessa forma, é até importante para a gente, né, para nós, para mim, para o Pedro, para Maria José, para Juliana, para Sônia, para André, para todos nós, porque a gente tem que estar o tempo todo, como os mentores falam, estudando. A gente tem que estar o tempo todo estudando de novo, porque tem coisas que a gente esquece. Então a gente tem que relembrar. Você tem que relembrar, e também tem muitas informações ali que às vezes você não presta atenção. O mesmo vídeo você assistiu, né, uma vez, aí você pegou uma informação. Quando você vai assistir a segunda vez, você vê que pega uma outra informação diferente. Quando você vai assistir a terceira vez, você vê que você já pega outra informação diferente. Você já está vendo de forma diferente, porque você aplicou em você, fez a reforma íntima, e você consegue alcançar melhor a mesma informação que está naquele vídeo. Então, esse é o vídeo de hoje, do estudo dos Exus e mais outras coisas também. E o próximo será sobre o trabalho das pombageiras. Tá bom? Então, fique com Deus.